O meu nome é João, é Pai João. Pai João. É isso, João. E aí, o nome da Angola é dos irmãos que vieram de longe, já sofreu muito e que aprendeu a curar o coração das pessoas, que o sofrimento fez acordar para coisas mais importantes. Que botar eu agora, eu tô brincando, que botar eu como professor. Eu nunca pensei ser professor, mas tô sendo. Vamos ver se funciona. Olha, vai virar uma carreira, hein? Meu Deus do céu. Nós tá precisando, Será? né? Ah, Vocês estão estamos. precisando de gente pra conversar, né? Pra ensinar, não. Porque ensinar todo mundo já sabe. É Nossa, porque não real. bota em prática. Aí eu tô aqui pra botar em prática. Nossa. Aí, filho, eu tenho um jeito meio maluquinho de falar. É. Pra poder mexer um pouco com o povo, né? Tá certo. É o meu jeito. Nossa. Mas eu tô gostando. Eu também. Tem o caboclo que cuida da casa, que é o segurança. Eita. E além das outras entidades, que vocês podiam chamar das esquerdas. Tá Que as certo. esquerdas, que a direita, né, filho? Que estão Certo. comandando lá fora do espaço físico a proteção para essa conversa acontecer. Para nada Entendi. interferir. Nossa. Nem a tecnologia de vocês interferir. Vocês Realmente. acham que nada acontece assim, né? Dá trabalho. Aí tem também os amigos que veio pra escutar. Olha. Porque a gente tá conversando pra vocês na carne e os que não estão. Imagina, meu filho, quando vocês vão pra uma fila do cinema. Vocês não tem que entregar o bilhetinho pra entrar? Tem. É a mesma coisa aqui. Ah. O guardião fica na porta de gente. Você passa, você não passa. Se fizer bagunça, sai. E aí vai chegando mais gente pra conversar. Pra ter a conversa gostosa. Aí estão mandando eu dizer agora. Vamos lá. Que a conversa é uma aula. É uma aula de cada parte e cada vida. Aí estão mandando eu dizer agora. Vamos Que a conversa é uma aula. É uma aula de cada parte e cada vida. lá. Saravá os pretos velhos. Adorei as almas. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda. É. Cada um vai chegar pra cada um, né? Que tá aberto, hoje, né, pai? Quem já chegou aqui, meu filho, então chega mais. Chega mais. Alcança as pessoas que vão estando aberto. Eu já gastei 10 anos pra chegar numa menina. Eu espero mais 10. Pra chegar em mim. Tá bom já. Tá certo. Agora, então, se eu entendi bem, a paciência é algo que se constrói com resignação às leis de Deus, ao trabalho, à solidariedade, ao amor, fazendo coisas pequenas diariamente, sem criar expectativa de querer aquilo que ainda não pode ter. Não é que eu que não pode ter. Você pode ter tudo. E você já pode. Tem tudo. Você já não está vivendo o momento que você não está com aquilo na mão. Ah. O momento que você não está com aquilo se torna o pior momento do mundo. E aí você acaba não atraindo coisa boa para construir aquele momento desejado. É assim que vocês vivem no tormento. Uma coisa vai levando a outra. Meu filho, vocês vão ter por volta de 80 anos para viver. Você acha que não é tempo de fazer tudo, não? É assim, pai. É, mas fica tudo na televisão. Ah. Jogando conversa fora. Se você usar 80 anos para fazer muita coisa, tem coisa para fazer até o fim. Então dá para ter tudo. Tá certo. Se não dá para ter o carro hoje, o carro vem depois, meu filho. Até lá vai se divertir andando dos carros aí do povo. Não é melhor? É melhor. Você falou muito bonito aí, eu gostei. É porque eu não sei falar assim não, aí eu falo mais faz fácil. Não, mas o senhor me ajudou, porque eu falar bonito, mas falar errado não adianta, né? Mas você falou certo, eu fico com inveja, já falar bonito também. Ah, é assim, olha, o senhor explicou que não é que a felicidade não tá com a gente, é que a gente que não tá com a felicidade. É, ela tá dormindo do lado. Sabe o mãe que fica reclamando da esposa? Mas nunca olha pra cara dela. E nunca vê o sorriso bonito que ela tem? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí no dia que ela vai pra uma festa toda bonita, ele olha pra ela. Ela fala, nossa, você tá bonita hoje. Ai, se eu fosse ela, eu dizia. Eu estou dormindo do seu lado todo dia. Você que não vê. É a mesma coisa. Entendi. E podemos dizer a mesma coisa da paciência, então. Não é que não, ela não está com a gente, é nós que não estamos com ela. É isso mesmo. Você não está agora contando, ó, você agora está vivendo o tempo da conversa. Não é assim? É você está olhando para o relógio? Não. Não, não. Porque você está vivendo o processo. Esse processo se chama viver. E se chama paciência. Em viver. Aí você quer dizer que não tá com a paciência? Tá com a paciência, ela tá aqui. Tô tranquilo. Tá. Tô funcionando. Os computadores gravando. Então não tem nada errado. A busca da paciência é porque você tá sempre com algum objetivo. E você quer alcançar. Para alcançar, tem que ter paciência. Se você aprender a nunca usar a paciência, tá tudo resolvido. Nossa. Entendeu ou complicou mais? Não, explicou. Explicou, explicou. Bonito. Quem não precisa usar nada? Vocês precisam viver. E viver não é só acordar todo dia e dormir, não. É sentir gosto em cada coisa. É simples. Ah, porque eu quero paciência. Ah, porque eu quero felicidade. Aí eu digo, e já não tem? Você está fazendo gostoso o momento que você acorda. Ou você já acorda correndo porque tem que fazer outra coisa. Então você não vai fazer nada direito. Quando é que você vai ter felicidade? Se felicidade é fazer a coisa do seu coração, do seu jeito. Quando é que vai ter paciência? Nunca. Quer que o carro chegue logo para chegar no trabalho? Aproveite que a hora de chegar chegou. Até lá você vai olhar para um bumbum do lado, vai conversar com o outro, vai ver a paisagem. A gente já tá com a dor nas costas, né, filho? Aí pega um carro, deixa, pega com um monte de gente. Aí senta na cadeia, o carro fica balançando. Aproveite. Joga as costas na cadeia que vai estar recebendo uma balançada. Sai com as costas boas. Mas não. Fica mais duro ainda. Não quer encotear. Porque eu tô preocupado para chegar no trabalho. A gente roda, roda e a mesma coisa. Ah, porque eu quero namorado. A povo pergunta isso. Mas você está vivendo o dia sem namorado? Você aprendeu a viver esse dia de forma gostosa? O que é que você faz no momento que você não tem esse alguém na sua entendi, vida? Entendi. É assim. Pode perguntar. Que eu achei que você gosta de perguntar muito. Eu gosto de perguntar, pai. eu aprendi quando eu estava nos outros países com outros guias, e eles disseram sobre isso. Eles disseram assim, se você se remover da linha do tempo, suas preocupações deixam de existir. É isso. Mas o tempo não existe. Olha lá. Não tem tempo. Você sabia? Entendi. Agora. Que quando vocês querem saber o tempo, essa energia chamada tempo, ela se materializa à sua volta. Olha, não sabia. É por isso que todo mundo passa pela experiência de passar 3 horas esperando alguém e não percebeu que passou 3 horas. Foi apenas 1 minuto na cabeça. É. Foi mesmo. Entendeu? É uma acontece. Distorção do tempo. Que o tempo ficou criado pela sua cabeça e pela sua experiência de viver aquele tempo. Mas quando você espera algo ruim, aquele 2 minutos se transforma em 10 horas. Nossa. Então o tempo não existe. É você que está criando com seu desejo. Para ser bem prático, você está criando de novo, na espera do que vai acontecer, e de como vai acontecer, e quando vai acontecer. Aí você está criando uma espera em algo que nem existe, que é o próprio tempo. Eita, que é complicado, eu acho gacha. Eu acho gacha é muito bonito. É por isso que tem gente que diz assim. Eu fiquei casada por 40 anos com aquele homem. Aí, um dia pro outro, conhece outro, se apaixona e diz assim, nossa, eu nunca vivi um amor desse. Olha que mentira. Viveu. É porque ficou naquele tempo criado. Ah. E agora, a pessoa conheceu o outro e já se despreocupou com o tempo. Então, em 1 mês, 1 dia, o amor surgiu completo, pleno. Vem com tanta força que não existe mais tempo de 40 anos. É assim que o negócio acontece. Ou você acha que eu fiquei esperando 10 anos para a menina acordar? Não, eu nem pensei nisso. Depois que eu fiz, olha, passou 10 anos, que onde já tinha um cabelo assim, agora não tá mais assim. Até as caras ficou mais velha. O tempo dela, né? Da carne, porque o meu não, viu? Eu vou ficar igual, porque eu gosto de ficar assim. Pode perguntar mais. Que agora começa a esquentar. Eita, que beleza! Olha, uma certa vez eu memorizei uma frase que é interessante nesse contexto, que ela diz assim: a paciência, por sua vez, demonstra uma tranquilidade íntima que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O que que o senhor não quer explicar essa palavra bonita aí? É Porque bonita mesmo, mas não tranquilidade dá. íntima. Eita, meu Deus. Eu vou começar pelo final. Vai lá. Posso? Sim, senhor. Se Deus colocou você na sua situação agora, se você já acordou, se você já está vivendo, você acha que Deus ia estar fazendo algo contra você? Você acha que ia fazer algo sozinho? E não teria uma grande equipe para ajudar a você a cada passo, a cada momento da sua vida? Aí eu vou pro início agora, da tranquilidade íntima. Isso. Tranquilidade íntima, meu filho, não é você esperar e confiar na providência divina, porque ela já proveu tudo. Ela já aconteceu, ela já fez o trabalho dela, já foi embora. Ué. Ela já deu as ordens. Tranquilidade íntima é ter a sabedoria de que vai tudo acontecer na hora que tem que acontecer. Que a sua vida vai caminhar o caminho que tem que caminhar. Não importa o que você faça. Que às vezes você faz uma coisa para adiantar aquilo e dá tudo errado. Que não é para fazer. Tranquilidade íntima é aprender cada aprendizado de cada coisa vivida. E ficar feliz com aquele aprendizado que você está percebendo. E aí você vai crescendo. Quando vê o tempo já passou. A ordem de Deus já foi cumprida e a providência agiu. Meu Deus. Eu É não tão sei simples, falar da né? sua fase, não. É, mas é. A sua fase é bonita. E tá dizendo isso tudo, só que de trás para frente. Pode ter o homem que andar até Deus. Mas Deus, olha, Deus pegou você no baixo. Fez você dormir, acordar. Alimentou. Colocou no chão e disse assim: pode ir agora. Já sabe andar. Aí os bebês agora tá querendo andar para Deus. E Deus já disse: está pontuando. É o caminho todo, né? É o contrário. Nossa. É Então eu assim, vou é aproveitar. fácil. É simples, né? Parece tão simples. E por que você não bota para fazer? Olha, eu já perguntei isso para as pessoas e a resposta que eu normalmente recebo é o seguinte: eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Aí agora eu. Aí chegou no ponto que eu gosto. Por isso que eu gosto assim. Quem sabe o que é mais importante para fazer? Largar tudo. Nossa. Largar tudo agora. Sem pensar duas vezes. Nem que você largue tudo por uma hora. Que quando você larga tudo, você percebe que tudo que você está fazendo não vale nada. Porque a providência divina, às vezes, providencia uma rasteira de perna. E aí você vai ver que o que importava não era o que fazia, e sim como você estava fazendo aquilo. Então, eu tenho muita coisa para fazer. Mas se eu não fizer aquilo, do jeito que eu gosto, na minha verdade, adiantou tanta coisa? É fácil, tô falando. Tá todo mundo dizendo quase a mesma coisa. E por que vocês não largam tudo um momento e para? Deixa eu tentar para ver o que esse povo tanto fala. É como a dieta. Você quer emagrecer. Você só percebe se funciona se demorar um tempo fazendo. Mas você quer parar só um minuto e ver se já funcionou? Não dá certo. Largue tudo. Vocês gostam de falar a palavra repensar a vida. Eu não vou usar essa palavra, não. Eu vou usar mesmo largue tudo. Pare. Pare um pouco. Aí vem dor de cabeça, vem gripe, vem resfriado. Vem tudo que é dor. Pra você parar e você não para. Nossa. Deus já deu tudo pronto. De tudo que é lado. Até se você olhar pro vizinho, o seu vizinho tá aí pronto pra você. É aí o que tinha que ser. Nem reclame. Se você se afastar da situação, largar o vizinho, você vai ver que é o ideal. Mas vocês têm medo de fazer essa palada. Porque a palada, ela traz muita sabedoria. E vocês vivem uma vida desde pequeno sem gastar tempo e energia com sabedoria. É só conhecimento. É só modernidade, é só informação. A Entretenimento e sabedoria. prazer. Isso. Mas até no aprender de vocês, se aprende por um momento. A sabedoria é fazer com que o conhecimento faça parte de você. É trazer o conhecimento para ser você. E você ser o conhecimento. Aí o momento de parada vai trazer isso. Mas como é, se eu for falar do modo espiritual, o conhecimento tem energia muito grande, porque ele vai trazer a sabedoria em cima, muito forte. E até o corpo físico e espiritual não está preparado para isso. Tem que ter outras preparação. Por isso que vocês precisam de um momento espiritual. Diário ou semanal. Pai trabalhando todos os corpos, os caminhos, para que essa sabedoria se faça presente e eterna. Porque ela já está aí. Ela só precisa ser exercitada e aceita. Vocês costumam dizer, ah, eu tive um pensamento do nada. Mentira, tudo dentro de você. Às vezes os guias aproveitam o momento que você parou e faz você lembrar daquele pensamento. Que no final você diz, é mesmo, eu já sabia disso. E você pergunta, e por que eu não fiz até hoje? Não dá 2 minutos. Ah, depois eu faço, depois eu tento. É vocês que não usam a sabedoria. Porque a força dela é muito grande, meu filho. Agora eu vou dizer uma coisa importante. A sabedoria, ela tem um poder mais de 10 mil vezes maior que a libertação dos escravos. Nossa. Porque ela liberta sua alma de uma forma que você se torna único. Eu posso ter Lázaro aqui do lado, dando ordem às vezes no que eu tenho que falar. Mas se eu assumir a minha sabedoria, eu vou apenas dizer, confia o trabalho na minha mão, que eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer na minha sabedoria. Então é uma libertação que não importa o que venha de frente para você. Que você vai ter o seu jeito único de fazer. Nossa. Sabedoria assumida, vivenciada, incorporada, é a felicidade, é a paciência, é o amor, é a paz. É você completo. Você não veio para estar no mundo assim, tão cheio de energias complicadas e de guerra, para sair dele sem aprender nada. Você pode aprender com isso tudo. E você pode melhor passar por isso tudo totalmente tranquilo e agradecido. Aí eu vou voltar agora para o início da conversa. Quando eu falei do meu pai. É. E quando eu desencarnei. Uhum. Esse homem que passa pela vida agradecido com a sabedoria de tudo. Como é que esse homem acorda no desencarne? Ele vai acordar sem loucura, sem doença. Ponto. Para abrir os baixos e dizer, venha Deus. Agora eu estou pronto. Eu cumpri o que você pediu. Vá andar. Eu andei. E agora eu voltei. Aí vai sentar lá os dois no banquinho dos pretos, vai para bater um papo. Aí Deus vai perguntar, e aí, gostou? Quer de novo? Aí vai ser com você, porque tem gente que gosta. Uhum. Não é mais bonito subir assim? É mais bonito. Mas você fica complicando. Nossa. Isso não é filosofia, não. É psicologia. Isso é a verdade da coisa. Nem psicologia, porque a psicologia vai trabalhar o registro que você tem das coisas. Entendi. Se você registra por bem, tá bom. Se é por mal, vai estar em psicólogo. Porque a psicologia é uma hora do dia que você vai para lá, largar tudo, para repensar o que foi vivido. Uhum. E o que está vivendo. Tá. Entendeu? Entendi. Agora, para João de Angola, o senhor sabe que eu digitei aqui a frase que eu falei e eu achei de quem que é, que eu memorizei. Pode falar. É uma frase de um poema escrito pela Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Você tá vendo? Ixi. Que não Ixi. Tem nada à toa. Uhum. E chama Paciência em Ti. Então eu tenho certeza que os nossos amiguinhos, tanto aí no mundo espiritual quanto aqui encarnado, vão procurar imprimir nas impressoras dele e deixar do ladinho da cama para ler diariamente. Mas eu gostaria contar com a sua caridade, é pequenininho, eu leio uma frase, o senhor dá uma explicação do que o senhor acha, eu leio uma outra frase, o senhor me explica. Tudo bem? Tá bom. Aí eu vou ser mais rápido pelo tempo. Ah lá. Então vamos tá lá. Certo. Tá. Ela começa assim. Sinal evidente, desequilíbrio emocional é a irritação. E daí ela já entra naquela frase que eu falei. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Então, a parte que o senhor não comentou aqui foi essa. Ó, sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. É porque ela começou do fim. Uhum. Tá certo. A irritação já é a doença. Já é a luzinha em volta piscando em vermelho. Você está irritado é porque você não conseguiu algo do jeito que você queria. Olha, expectativa. Mas não soube viver o momento até aquilo acontecer. Aí gera a frustração. E a não compreensão de que aquilo vinha para você. E ainda vem. Olha. Mas não da forma que você queria, no momento que você queria. Uhum. Entendeu? Sim, sim. Você está sendo um menino teimoso. Aí o desequilíbrio emocional. É. É quando você vai registrar essa vivência no lado negativo da alma. Uhum. Que você vai ter aquilo como desejo não respondido. Olha. Não, tetizado. Uhum. E aí o seu emocional fica sempre procurando em algo concreto para se segurar. Só que ele busca algo concreto e ele não precisa do concreto, porque o emocional não é concreto. Claro. É um menino bobo querendo um negócio que ele sabe que não pode nem segurar. É como a gente. Vai querer segurar uma caneta e não pode. Aí que é aquele momento meio que de loucura. É o que ela tenta falar. É porque ela fala mais bonito. E no começo ela diz sinal evidente. Porque muitas vezes a gente não percebe, né? Mas os outros estão vendo, né? Você não percebe não quando você está perturbado? Quando sim, você tá irritado? Sim. Acho que a gente mas finge que não percebe. Do... Isso. Quando você tá irritado, você não larga tudo. Se você largar tudo, você percebe que tá irritado. É sinal evidente que tá todo mundo observando a própria criatura. Nossa. Porque o estado natural do ser é tranquilo, não é irritado. Você está entendendo? Sim, senhor. Uma e olha... vez que você sentir alguma coisa fora do seu normal, é hora de parar e repensar. Nossa. Porque já não está no caminho certo, na sintonia certa. Daí para frente só vai piorar. Seja irritação, seja saúde emocional, mental e as energias que você vai atrair. A sintonia que você está. Claro. E dela, ela conta um pouco sobre as portas que se abrem quando se parte deste condicionamento. Olha o que ela diz. O conhecimento da verdade propicia calma, pois quem seja o homem, saber o que lhe está destinado e como lográ-lo. Essa mulher me copiou. Foi eu tô achando, meu filho. Foi por isso que eu deixei pro final, acho. Eu vou agradecer a ela, porque ela resumiu tudo. Olha só. Ficou bonitinho. Ficou. Eu vou até repetir. O conhecimento da verdade propicia calma, pois quem seja o homem saber o que lhe está destinado e como lográ-lo. É só esperar, né, viu? Só esperar. É só deixar acontecer. É só sorrir. E viver assim. Copiou eu. Copiou eu mesmo. Eu já achei que eu vou levar puxando a orelha. Não, mas copiou mesmo. Que isso? Não, mas pode porque copiar. Porque hoje eu falei primeiro. Eu falei primeiro hoje. Todo mundo tá sabendo. Tá todo mundo de prova aqui. Olha, daí hoje diz eu falava o bonita, só. É verdade. Daí ela diz o seguinte, essa pessoa, né, respeita o tempo, aplicando com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Olha. O que foi que eu falei do trabalho? Acordar de manhã até de noite. Olha. Fazer as coisas tranquilamente. Tem que fazer, faz com gosto, faz com prazer. Foi mais um dia. Nossa. E vai vir outro, vou vir outro. No final vai ter 80 dias. Depois de 80 anos. E aí ela fala a coisa bonita de novo. Sobre a sabedoria, não foi, meu filho? Foi. No comecinho dessa parte. É a sabedoria acima de tudo. O ser humano é sábio. Ele só não usa. Ele só não quer assumir que é. Porque ele acha que sabedoria é uma coisa ruim. E não é, não. Mas eu acho que a gente... A sabedoria foi usada para comandar. Aí eu já vou entrar em outra parte, né, filho? É, mas nós vamos falar bastante com o senhor numa outra oportunidade. Se o senhor permitir, o senhor vier. Tá certo. É só você pedir. Vou pedir, sim. Vou pedir bastante ainda. Porque é tão bonito, né? Tão importante. O senhor passa uma calma pra gente muito grande. Mas não deixa eu ficar agitado, não. Porque aí eu passo umas pernas de pão em você. Daí, então, interessante que ela disse respeita o tempo, aplicando com correção e trabalhando, igual o senhor falou, o trabalho de 10 anos que o senhor fez, trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. O senhor, não é? É porque tem gente que vai construir uma casa, pai João, chega lá, faz o alicerce e fala assim, ah, agora não quero, já mudei de ideia, quero construir outra coisa. Aí vai lá, faz outra casa, constrói o alicerce, fala, ah, agora já não quero, quero outra. Vai lá, e nunca termina. E nunca aproveita o que era para ter terminado. E o tempo e não passa. Não vê nada. E o tempo passa. É o que ela diz, respeitar o tempo. Já que o danado está sendo guiado, então viva. Porque se você não guiar o tempo, vai ser tudo mais fácil. É. Ela só está usando a palavra respeito. Porque você deu poder ao tempo. E você tem respeito a uma pessoa mais velha, de mais conhecimento. É assim? É. Mas foi você que guiou ele. Então se você respeitar você, tá tudo resolvido. Construa o alicerce da sua casa. Daí ela continua assim, em todas as circunstâncias, comporta-se... Como? Pode falar, que eu só ia dizer que você constrói o alicerce da sua casa, mas nem senta no alicerce para ter a sensação de que sentou no algo construído seu. Nossa. Aquela sensação, pode continuar. Né? Aquela sensação de vitória por ter conquistado o tempo investido. A maior parte da casa, meu filho, que é o terreno. Não é o telhado, não. Você pode ter o telhado, não tiver o terreno, não tem nada. Eita, então eu vou continuar. Daí ela diz assim, tá bom. Em todas as circunstâncias, essa pessoa comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem a leis de causalidade. Assim, submetendo-lhes, sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos, negativos. Ela termina no negativo. Que interessante. Ela falou tudo, que eu disse. Deus pega você no colo, bota lá e diz, pode andar. Já providenciei tudo. Tô me retirando. É só você andar. Foi isso que ela disse aí. Você acha que Deus ia dizer, não, você vai andar agora com um monte de força elosa. Tem que botar os espinhos também. Pra você dar valor ao selo e ao espinho. Daí, ela continua assim. Ah, desculpa, pode continuar. Eu já terminei, pode continuar, porque ela terminou aí na negatividade. Ah, isso. Mas a negatividade serve para você dar outro valor ao bom. Você que o tempo, você que a dor na negatividade. Seu poder de criação é só não criar a dor. Escolha não criar. Tá certo. Pode continuar. Daí ela diz assim, desencadeada a ação, advirão os resultados, conforme o tipo de movimento desenvolvido. É, já. Quem foi que eu falei? Que só precisa a pessoa começar a se mexer. É. A mesma coisa, eu vou conversar com ela depois. A copiar umas ideias. Mas parece mesmo, o que o senhor disse foi bem isso, de fazer o que a gente gosta, de fazer o que se sente bem fazendo diariamente, ter fé que vai acontecer e só fazer o que é capaz, não precisa fazer mais do que isso. E quem está pedindo mais? É você. É você que quer mais. Você já tem um computador, mas vai atrás de outro. Nossa. Aí você já tem um telefone para falar. Aí vai querer outro depois. Você já conhece uma coisa. Nem usa aquilo de É. leite. Você já tem um conhecimento. Realmente. Até o conhecimento você tem, daqui a pouco já quer outro. Nem usou. Nossa. Tem gente aprendendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E tá usando tudo? Claro que não. O Não. alicerce da sua casa, se você não botar o bumbum sentado para aproveitar, você não vê nada. Não é assim? É Sai assim, lá na Cícero. frente e você vai dizer: ai, que tempo gostoso quando eu tive minha casa que eu sentei no chão. Você viveu realmente o momento. E É vai assim. assim indo. Pode terminar. Ela diz assim: irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. É isso aí. Você vai atrair energia que não precisa. Foi o que nós conversou. No momento da loucura, da mente perturbada, você não consegue respirar a sua paciência que está dormindo quietinha aí dentro. Como é que você vai alcançar as coisas com irritação? Pare um pouco, observe. Ao invés de reclamar mais, a reclamação é o que ela está dizendo. Vai desencadear a reclamação. Aí, o universo, como vocês gostam de falar, nessa nova corrente, Né? a providência divina que já providenciou, já mandou, vai olhar pro lado e vai dizer: gente, fez não, foi, não posso nem agir. Só vou agir quando a pessoa fizer. Como é que alguém vai entregar uma força cheirosa para você se você tá com a cara fechada? Fica até com Aí o medo. outro que passa na frente vai olhar pra sua cara, vai te dar um tapa na cara. Né? Você atraiu a mesma sintonia. Ai. Então, se você não fizer pela vida, como é que a providência que já tá aí esperando vai fazer? É, daí não tem jeito. Entendeu? Sim, senhor. Eu acho que eu tô explicando, não sei não. Eu Depois acho. fecha com ela. Depois o senhor conversa com ela e conta pra gente como é que foi, hein, essa conversa. Deixa eu levar carão. Aí o cara ouve. Aí eu converso com o senhor depois. Olha, daí ele diz assim, ela diz assim: desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera no teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Eu vou resumir uma coisa que eu Vai já lá. disse hoje. É. Larga tudo. Tudo que ela falou aí. Ela que diz é isso. Largue tudo. A conquista, a briga, o desespero, o desejo. Não queira nada. Queira botar você para viver em ação. O que você conquistar, conquistou. O que você não conquistar, não. Conquista de outra forma. Aprendam a querer as coisas de forma diferente. Plano A e o plano B. Sempre vai ter lucro de alguma forma. Até na dor você tá no lucro. Quando você tá no prejuízo, você não arruma força para trabalhar e sair do prejuízo? Então, Arruma. ponto. Então, largue tudo isso. Ela quis ser uma professora, sabe? Para explicar para todo mundo todas as situações que estão vivendo. Largue todas as situações. Deixe tudo para lá. Não dê atenção, não dê ouvido, não dê importância. que quando você tira isso tudo da frente, só vai ficar a paz e a paciência. E a realização. É assim que eu vejo. Nossa. E antes de eu terminar, só vou fazer uma menção. O senhor parece um mestre budista, às vezes. O senhor eu teve alguma... Eu sabia que esse menino ia começar. Não, eu digo assim, o senhor teve, assim, alguma vida, assim, por lá? Eu sabia. Deixa eu explicar logo. Você lembra que eu conversei com você? É. E você me perguntou como é que eu me apresentava. É. E perguntou também como foi que eu comecei a me aproximar do menino, lembra? Foi, foi. E eu expliquei que eu peguei o caminho andado. Que primeiro, ele foi se desenvolvendo com os guias. É. Que depois eu apareci. Só que eu apareci com outra roupa primeiro. Agora que eu vi com essa roupa. Foi o que eu lhe expliquei. Isso. Eu escolhi uma roupa que eu já vivi. Eu podia escolher outra que eu não vivi. Podia. Entendeu? Mas entre as roupas que eu vivi, tem a roupa laranja. Ah. Que é a roupa do coração entregue a Deus. Entendi. Eu já vivi no tempo de budista. Entendi. Eu já posso dizer isso. Não, tá bom. Porque eu digo isso porque também memorizei aquele que chama o Nobre Caminho Óctuplo. E aqueles 8 itens, eles falam que o senhor está ensinando, que é a visão correta, a intenção correta, fala correta, ação correta, viver corretamente, esforço correto, olha lá, atenção correta e concentração correta. É viver o seu Dharma. Eita. E aí é para conversar outro dia. É, outro dia, mas vamos terminar só essa da Joana de Ângeles. E aí a gente fala mais disso numa outra oportunidade. Pode terminar. E daí, ela disse assim, cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente. Então, aí ela já... Eu falei sobre o conhecimento. Que isso. Vai se transformar em sabedoria. Colhendo o conhecimento de cada coisa, você vai fazendo aquilo ser parte de você e se transforma na sabedoria búdica de iluminação da sua liberdade. E aí você está pronto para tudo. Eita. Daí, só tem mais 2 parágrafos, ela diz assim... Conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Eita. Deixa aí. Será que ela quer que eu comente mais? Será que... Acho que ela já sabia que a gente ia ter essa conversa. Eu tô gostando disso, não. Porque ela pega a minha coisa mais fácil e bota mais difícil, a mesma coisa. Tá, é porque ela fica falando bonito. Mas tá, eu gostei de ouvir. Eu também, eu também. Então, ela está explicando aqui agora que se acontecer alguma coisa, tem a ver com a nossa necessidade da evolução. Mas pelo que parece, então, Pai João, se a gente vive um momento difícil e não aprende com aquilo, o momento difícil vai voltar. Mas calma, meu filho, a providência já mandou, já fez o trabalho dela. Olha lá. Se você vir lá, cara, se o homem chega pra te cobrar algo na sua porta, e você não abrir o portão pra não pagar, você acha que no outro dia o homem não vai aparecer? Chega de surpresa. Vai. É. Então pronto. Se você tem que passar, você vai passar de uma forma ou de outra. Porque você tem que colher o conhecimento daquilo pra se transformar na sua sabedoria superior. Nossa. que só tá dependendo daquele pedacinho. Mas vocês ficam lutando para não entrar nas complicação da vida. Não é complicação. É sabedoria. Pense assim. Eu só tô faltando isso para ser melhor. Uhum. E aí cada prova você já vai entrar com alegria. Aí vão olhar lá de cima e dizer, olha, aprendeu, não mande mais não. Só mande agora os banquinhos pra tu ver, pra ficar sentado. Acabou as provações. É, ué. Se você já olhar pro problema e dizer, venha com tudo, meu filho, que eu já tô animado. Ei. O problema nem fica, meu filho. Ei, ué. Ô, gente, se o homem for bater você no meio da rua, se você olhar pra ele e sorrindo, você bata com o gosto que eu tô precisando. É. Você acha que ele vai bater? Ele vai ficar sem ele graça. Ele vai dizer, esse menino é doido e vai embora. Então, o problema vai embora. Olha. Porque houve... O papagaio é a mesma coisa. Uhum. Ô, gente, pega o papel e faz, ai que delícia, que agora eu vou começar a me mexer pra arranjar dinheiro. É, delícia. Como você coloca a coisa gostosa pra funcionar, vai aparecer dinheiro facinho. É. Vai chegar gente até pra dar sem você pedir. Nossa. É assim que você faz. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Você esqueceu já. É, que gostoso. E pode ficar tudo mais fácil. Uhum. E, então tá. Daí ela continua dizendo assim, não te aflijas, nem te apresses, sem tardança, porém com paciência atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Ela acabou de dizer que a paciência é sua e tá na sua cama, dormindo com você. Uhum. Ela falou tudo que eu disse. Tudo na sua cama, né? E você não vê, né? Não vê. Nem sabe que tá acompanhado. Tá. Então, e inclusive, Pai João, é o que a gente discutiu ontem no Centro Espírita, que eu disse, então não é questão de a gente ter a paciência, é estar onde ela está. É ser a paciência. Ser a paciência, isso. Nossa. Tá tudo resumido. Daí ela termina assim. Com paciência conquistarás tudo, após te haveres conquistado a ti mesmo, para o bem e para a paz. O que foi que eu disse do largue tudo? Você larga tudo, conquista você. Quando conquista você, percebe que já tem a paciência. Então, meu filho, os 80 anos é de muita coisa boa. Nossa. Você vai conquistar tudo. Eita. Eu gostei desse negócio. Gostou? Porque ficou bonita. Ela me ajudou a trabalhar. Vou ficar com a raiva dela não, mãe. Não, isso tá certo. Porque ela ajudou eu fazer o um negócio aqui. Ficou bonito. É, ajudou. Ficou muito porque lindo. Ficou redondo, como vocês dizem. Um começou e o outro terminou. Oh, yeah. O faxineiro pegou a vassoura e a professora foi pro quadro da aula. E eu comecei varrendo, né, filho? E pronto, ela veio e terminou a aula. Comecei varrendo. Oi. Foi mesmo. Mas eu cheguei aqui cedo. É verdade. Não tinha ninguém nem aqui ainda, então eu tava varrendo o lugar. Uhum. E ela chegou agora para completar. É, que bênção. E foi interessante porque eu não tinha programado de falar desse. Foi só a frase. Você que não dei. Tinha, né? Não. Você não tinha, não. Não tinha. Mas você acha que você tá só, né? Tá bom. Não, não tô. Mas foi interessante que só aquela frase puxou isso e nos permitiu, assim, essa beleza desse diálogo. O que foi que eu te falei na hora que você perguntou? Do desespero da mente perturbada. Olha lá. Ah. Que só basta uma lembrança de um guia do lado. Uhum. Ele acessa aquela lembrança e se ilumina tudo. Nossa. A vida só encontra passagem se achar o caminho. Nossa. Mas é a mente que permite. Você permitiu ter uma sintonia com eu, com o pobre velho. E na sintonia, deu tudo certo. Graças a Deus. Até a máquina funcionou. Até a máquina funcionou. E então, eu tô agora olhando para uma foto de um mar agitado. E certo. me veio a ideia, por exemplo, se eu jogo uma pedrinha, eu vejo o efeito que ela fez no mar, se o mar está calmo. Se ele está agitado, a pedra se perde. Será lá que ela se perde? Não, mas assim, eu digo comparando com os pensamentos. Se está calmo... Se o pensamento está calmo, a superfície está calma. Se o pensamento está agitado... Agora eu vou esculhambar mais. Se a superfície está agitada, a superfície não existe. Porque só existe a essência. E a essência não é agitação nem irritação. A superfície do mar está agitada pela pedra. Mas a superfície não existe. Porque a pedra foi para a tranquilidade do fundo. A pedra repousou na paz. Que é só o que existe. Gostei da imagem. A imagem azul. Eu não sei se eu entendi o que você quis dizer. Não, entendeu sim. É que cortou aqui agora, por isso que às vezes eu fiquei meio espaçado aí. O que eu disse é assim, por exemplo, tem um mar agitado, me faz lembrar dos pensamentos tantos que correm na nossa cabeça, igual um cavalo selvagem. E aí, não tem jeito de cavalgar nesse cavalo. E no mar, quando ele está muito agitado, se você joga uma pedra, você não vê o efeito que ela faz. Mas se ele está quietinho e calmo, você joga, você vê todo o efeito que tem as suas intenções e as suas emoções. É o largar tudo. Olha lá. É ficar quieto. Quando você fica quieto, você quer agitação. Quando você quer agitação, tá na agitação, quer ficar quieto. Não queira nenhum nem outro. Seja quietude. Porque eu não tenho nada pra fazer o dia. Você tá agradeça que não tem nada pra fazer. É isso. Quando a mente tá tranquila, você quer que ela se agite. Bota uma música bem alta. Depois reclama que tá com a mente cheia de ideia que não é sua. Claro, veio da música. Foi você que procurou. Foi você que jogou a pedra. Nossa. Realmente. É simples. Tá certo, então. Olha, Pai João, tempo aqui da Terra tá chegando aqui a... O meu também. Não. O meu já acabou há um tempinho. Faz tempo. Já? O senhor já acabou já faz tempo. Eu já tenho trabalho me esperando. Tá certo. O senhor me perdoe, viu? É que a gente queria fazer uma segunda rodada aí com o senhor. Eu fiquei mais. Porque os outros já foi e eu fiquei. Tá certo. Não, mas é que a gente queria aproveitar. Sei que estava muito boa a conversa, como todas, e como o senhor permitiu. Fazer um segundo vídeo com essa informação. Então vai dar até duas rodadas aí de conhecimento e sabedoria. Eu fico contente, então. Graças a Deus. Então, se a não quer conversa dar... serviu para alguma coisa... Eita. Sim, senhor. Serviu muito. O senhor quer dar uma mensagem final, então, antes de o senhor partir aí de retorno para a sua Aruanda? E quem disse que eu vou para lá? Eu já disse que eu estou em outro lugar. É, qual lugar que é? É mais para cá, para Alvorada. Ah, para Alvorada. Mas hoje eu não vou para lá, não. Mas tem trabalho aqui, direto. Mas então o senhor conhece o Pai Benedito? Eu vou falar mais da mais, não. Você já quer saber muita coisa. Tá bom, então. Vamos lá. O senhor dá uma mensagem final. É natural que o senhor conheça, porque se é a mesma colônia, não deve ser tão grande assim. Mas é, olha, o senhor dá uma mensagem final aí pra gente. Eu só queria dizer a você, pra você pensar, o que adianta tanto conhecimento, tanta coisa material, tanta emoção, tanta dor, tanta coisa que vocês procuram e ficam acumulando. Se vocês não sabem nem quem é que carrega isso tudo. Se vocês têm medo de entender quem olha isso tudo lá de dentro. O caminho é você olhar para dentro primeiro. Para que serve mais um dia na sua vida? Só para acumular o dia? Um em cima do outro? E no final, você conhece a pessoa que está carregando esses dias? Que está com tudo em cima dos ombros? Todo mundo precisa ser mais simples. Mais fácil de viver. Ser mais relaxado com tudo. E saborear a coisa boa que é viver. Que é ser você. As pessoas só querem roupa, só querem trabalho, só querem aventura. E a sua roupa é o seu corpo. O trabalho é o caminhar até o último dia de vida. E a aventura é gritar de felicidade a cada momento dessa vida. É lá isso que eu queria passar para pensar. Muito lindo. Muito lindo. Olha, muito obrigado. Deus abençoe. E que nós possamos, então, ter outras e muitas outras oportunidades de saborear dessa sabedoria que o senhor traz do alto, viu? Que a gente é de a vontade de Nossa Senhora. Que você continue o seu trabalho. Com tanta gente boa, para ouvir e pensar um pouco na sabedoria do alto que desce para acalentar os corações. Eu que agradeço, meu filho, pela oportunidade de me melhorar e de crescer um pouquinho mais. Graças a Deus. Tá bom, fique então, Pai João. Graças fique a Deus. Com a paz. E até depois. Até daqui a pouco. Tchau. Deus abençoe. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Jefferson? Pablo? Oi. Como que você tá se sentindo? Acordando de um sono? Mais do que um sono. O que é? Mais do que um sono. É? É, eu tô bem. Uhum. Muito cansado. Uhum. Mas eu estou bem. E esse cansaço é por conta... É mais físico. Sim, mas por conta do trabalho que você fez ou por conta de você não ter dormido direito, alguma coisa assim? Não, o cansaço é pelo uso da energia mesmo. Entendi. E até pela postura que eu fico. Ah, você muda a sua postura? Muda, sim. Eu fico como mais... Você... Sei lá, eu fico mais baixo, mais envergado. Que legal. Aí a coluna sofre um pouco. Não, tá certo. Graças a Deus, entendeu? Né? Olha... Mas no geral eu fico bem. Que bonito. E há quanto tempo você é médium de incorporação? Eu já estou fazendo esse trabalho em incorporação tem 3 anos. Nossa, tá certo. Eu fazia escondido no trabalho do reiki, sem as pessoas perceberem. E aí fui desenvolvendo, fui perdendo um pouco a vergonha e o trabalho foi fluindo, né? Para as outras áreas também. Que bom. E ele é de uma paz imensa, né? É a sensação que fica em mim. É uma paz, você vai ouvir depois. É uma paz imensa, uma calma. Fica Eu até bom. costumo dizer que eu nunca senti essa sensação encarnado. Até hoje eu Nossa. não senti aquele amor, a tranquilidade. É de outro mundo, literalmente. Tá Nós não bom, meu querido. conseguimos chegar em 1% daquilo ainda. Eita. Que coisa. Tá bom, Pablo. Olha, Muito Deus obrigado, abençoe, Gerson. viu? Muito obrigado. Eu agradeço muito de verdade a você e a todos os médiuns que nos ouvem, os que participaram, os que vão participar, que vão se doar nesse sentido, porque esse trabalho, sinceramente, eu faço de coração e com muita alegria pelo resultado que ele já está tendo e certamente terá, viu? A Amém. todos vocês e a você. Muito obrigado e até uma próxima, tá? Até. Tchau. Tchau. Beleza, então. Saravá os pretos velhos. Adorei as almas. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Pombinho de Obatalá. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João.